Esse episódio que você vai ouvir agora é um oferecimento do grupo secreto do GugaCast e do PicPay, para ajudar as pessoas a encontrarem o amor nesse dia dos namorados. Eu, Rafael e Beatriz Fiorotto estamos dando conselhos de relacionamento para os nossos assinantes lá no grupo secreto. Tá engraçado demais e você pode ouvir sem custo, porque tem o cashback integral do primeiro mês oferecido pelo PicPay. Então não custa nada mesmo assinar, vai lá. Você vai ter acesso aos mais de 800 conteúdos que a gente já fez e vai poder usar essa grana fazendo tudo que o PicPay faz. Cielo, Uber, boletos, dividir conta com os amigos e o mais importante, sem contato. Vai lá em gugacast.com/assine, que lá tem tudo explicado e você vai ter mini GugaCasts inéditos e diários. gugacast.com/assine. Beleza, eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast e hoje, novamente, a nossa ouvinte preferida. Ela falou pra não falar isso no ar, mas eu vou dizer que era a nossa ouvinte preferida. Bia Fiorotto. Olá, GugaCasters. E o Rafael Mafra também está aqui, Rafael. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo? Por quê? É, a gente combinou no começo do ano que a qualquer data você pode dar Feliz Ano Novo, porque ainda falta um pedação. Então eu resolvi fazer isso agora. Isso que aleatório. Foi... Esse era o programa de aleatórios? Foi... Eu tô na pauta errada? Muito, muito inesperado. Na verdade, esse é o programa de Dia dos Namorados. É um programa onde a gente fala de amor. Vai falando, Guga. É um programa onde a gente fala de afeto, carinho, relacionamentos, vida a dois, presentes, caixas de bombom em forma de coração, rosas, champanhe, vinho tinto, motel, suíte presidencial do motel, suíte mais barata do motel, porque as coisas não estão fáceis, bilhetinhos, mandar flores no trabalho para a pessoa errada, receber flores do trabalho achando que era de uma pessoa e é de outra. Enfim, Dia dos Namorados. Que demais. Que lindo. Uma vez eu recebi flores no trabalho do meu namorado e eu postei no Instagram super emocionada e todo mundo achou que eu tava grávida. Que horrível que história. Que curva horrível que essa história fez. É porque eu pus. Porque eu fiquei assim, muito. O meu namorado, ele não é uma pessoa de grandes gestos. E assim, eu recebi uma cesta lindíssima de flores no trabalho. Eu fiquei muito emocionada. E eu pus a data, assim. Eu falei, cara, que gesto lindo. Dia que meu coração pulou forte no peito, porque foi lindo. E eu não saquei que parecia muito que eu tava grávida. Se eu leio esse post hoje, eu falo, cara, parece muito um anúncio de bebê. Mas não era. Agora não somos mais só nós dois. Nosso amor é muito maior. Um mais um é mais do que dois. É que tem as fotos que tem, né? O sapato da mãe, o sapato do pai e um sapatinho pequenininho. Assim. Imagina explicar isso para as pessoas depois. Ou então aparecer no programa da MTV, eu não sabia que estava grávida. Nossa, outro medo horroroso. Ai, credo. Mas esse guarda pro programa de histórias de medicina. Ok. Rafael, você tem uma boa história de Dia dos Namorados, como essa da Bia? Não. E por boa, eu digo boa para nos entreter? Não, cara, não que eu me lembre. Mas uma coisa que eu me lembro muito é que, assim... A minha formação do que é ser um namorado foi criada pelos namorados das nossas irmãs. Exato, eu sempre pensei Dia dos Namorados é nos namorados delas, porque elas têm namorados. Ah. Exato. Se fosse da sua namorada, é Dia das Namoradas. Elas são mais velhas que vocês? Elas são bem mais velhas do que a gente. Elas vão ficar muito bravas que eu falei isso dessa maneira, mas elas são mais velhas do que a gente, do ponto que a gente era criança e elas eram adolescentes. Entendeu? Elas eram adolescentes mais velhas. É como meus irmãos, eu tenho 10 anos e 13 anos de diferença deles. É, não é tanto, mas assim, a gente tinha, sei lá, quando a gente tinha 7 ou 8, elas tinham 14, 15, é por aí. Então, elas tinham namorados e a gente era criança. E pras minhas irmãs, eu não sei se eu tô violando, de certa forma, a privacidade delas aqui, mas já fazendo, elas têm um conceito muito específico de namorar. Ou tinham nos anos 80, sei lá. E ter um namorado, esse namorado tem que estar lá dentro de casa o tempo inteiro. Não é, Rafael? Nossa, é verdade. Mas assim, muito, muito, muito. Eu tenho dois irmãos mais velhos, né? E meu irmão namorou uma menina. Nossa, e a gente tava fazendo isso agora no Dia das Mães, que ninguém pôde se ver, né? A gente tava fazendo uma conferência e vendo foto antiga O meu irmão sempre foi o fotógrafo da família. E aí, olhando as fotos, eu falei, cara, você namorou essa menina, tipo, o quê? Uns 10 anos? E aí ele falou, não, foram 4. E assim, parecia que ela tava lá o tempo inteiro. Na minha impressão é que, tipo, ela morou com a gente durante toda a minha vida. ela tava sempre lá. Ela tava sempre lá no sofá, nas formaturas. Ela foi em coisa de colégio minha, sabe? Tenho a mesma impressão. Com as minhas irmãs tinha isso de eles irem praticamente morar lá em casa. Eles iam almoçar, jantar. E era imediato. Tava namorando com um rapaz... E, tipo, 2 semanas depois, ele tava lá em casa, membro da família. E meus pais abraçavam a ideia. Tipo, isso é que legal. Ótimo rapaz. Pô, que bom rapaz. Deixa ele aí. Não, vamos fazer churrasco com a gente, almoçar, ver filme, ver novela, sabe, ver o Jornal Nacional. Então, esses caras estavam sempre lá e eles faziam parte da família. E a gente gostava deles. Eles eram bons rapazes, assim. As nossas irmãs tiveram bons namorados. Eles eram caras legais. A gente não vai falar mal deles. Parece o Silvio Santos falando. Eles eram bons rapazes. Bons rapazes, sim. É. Bons. Uma história que eu lembro, justamente nessa toada de morar lá, ser parte da família, uma das nossas irmãs namorou um cara que entrou pro exército, porque era a idade de entrar pro exército, 18, 19 anos. E aí ela decidiu que ela ia comprar um filme fotográfico e ela ia gastar todo esse filme tirando fotos desse cara, da despedida dele, porque ele ia pro exército e ele não ia mais aparecer. E aí ele foi lá pra casa, ele foi de uniforme militar, com um amigo, também vestido de militar, e ela tirou 36 fotos dele de uniforme. 36 poses. É, nessa época, você dedicar um filme a uma coisa era uma grande prova de amor, né? Porque você tirava um pras suas férias inteiras. Imagina você tirar tudo num dia, só de uma pessoa, só pra matar saudades depois. Só desse cara. Não só o filme, como a revelação depois, que custa caro, né? Exato, era caro. Parece um projeto conceitual da Marina Abramovic, sabe? Um filme inteiro de uma pessoa só, guardando uma memória só num filme inteiro. Eu gostei, eu achei conceitinho. E aí, cara, hoje a gente, olhando fotos antigas também, juntando lá, e tem o álbum do Natal, tem o álbum das férias, e tem um álbum que são fotos exclusivas de um cara vestido de militar por, sei lá, parado na sala. Um cara qualquer que a gente nem lembra o nome. É. Esse era o problema, porque em algum momento elas terminavam com eles... E esse cara, que era parte da família, que tava lá vendo novela, que participava das festas, que ajudava a gente a fazer churrasco, esse cara sumia da nossa vida. A gente era obrigado a terminar com ele também. Tipo, ninguém levava o nosso sentimento. E como a gente era criança, eu e o Rafael, eles eram legais com a gente, sabe? Porque eles, pô, preciso conquistar aqui a família da menina e tal. Então eles sempre eram legais, sempre, sabe, às vezes levavam a gente a algum lugar. Eles eram prestativos. Enfim, a gente gostava deles. E de repente, não, esse cara nunca mais vai aparecer aqui. E a gente, porra, a gente não pode ficar amigo dele, não. É, a minha sobrinha tem 7 anos hoje e ela lembra do meu ex um pouco, assim. E aí um dia ela me perguntou exatamente isso. Tia Bia, o tio fulano ainda faz parte da família? Que triste. É, aí eu olhei e falei, no caso, não mais. Mas obrigada por perguntar. Parabéns pela memória. É, não, cara, muito parabéns pela memória, porque ela era muito pitoca quando a gente se separou. Não que ela não seja pitoca agora, né? Mas enfim. Tá vendo? Ele foi um cara marcante. Esse caso de você dizer, poxa, as pessoas acabam sem nos consultar, a minha sogra já falou isso pra mim. Ela contou uma vez que as filhas dela namoravam e eles consideravam a pessoa da família e de repente terminava e o cara não era mais da família e ela não era consultada. Quando ela me falou isso, eu tinha, sei lá, 1 ano de namoro com a Emília, ok, ela tava, né? Aí foi passando o tempo e ela foi continuando essa conversa, sabe? Agora que eu já tô indo pra 15 anos de casado, ela falou isso de novo. Falou assim, ah, a gente sente falta dos namorados, das meninas... Aí eu falei, olha sogra, se você quiser chamar eles pra almoçar, você pode chamar, eu não vou ficar incomodado não. Aí ela nunca mais falou isso. Mas então eu quero dedicar esse programa especial de Dia dos Namorados às primeiras pessoas que deram sentido à palavra namorado na língua portuguesa, que são os namorados das nossas irmãs, não em detrimento dos atuais maridos delas, certo? Certo. Fica aí a homenagem. Rafael, que histórias nós temos hoje? Hoje nós temos uma história de namorar correndo riscos, uma história de enganar a si mesmo e acabar acreditando, e uma história de namoro intercontinental. Intercontinental? Intercontinental é tipo o nome de shopping novo que vai abrir, né, na cidade. Mas antes a gente vai ter jogo e no final a gente tem perguntas da galera, é isso? É isso aí. Perguntas que a galera mandou no Instagram, a gente vai responder no final, não esquece disso. Mas agora a gente tem jogo. Rafael, que jogo que a gente tem? Hoje temos um novo clássico que é comédia romântica contra a humanidade. Tem vinheta nova pra ele? Vai ter vinheta. Brilha, Beto. Oh não, Freddy. Você tem que fazer a escolha certa. Jane, eu sempre faço a escolha certa. Eu escolhi você, não é mesmo? Oh, Freddy. O mundo está contra nós, mas eu sei que temos as melhores cartas neste jogo que é a vida. Jane, minha doce Jane. Beije-me. Oh, Freddy. Vou explicar o jogo. Esse jogo funciona, como nós já fizemos outras vezes, com a mecânica do jogo Cartas contra a Humanidade. Porque os criadores desse jogo são magnânimos e eles disponibilizaram seu jogo sob a licença Creative Commons, o que significa que a gente pode usar aqui. O departamento jurídico agradece o disclaimer. O departamento jurídico do GugaCast avisa, né? Podia entrar uma voz assim. Um abraço. Assim. Um abraço pro Peçanha. Peçanha, muito bom. Doutor Peçanha. Funciona assim, eu vou fazer uma pergunta e vocês têm que me dar respostas que vocês vão tirar dos cards de vocês. Então eu vou fazer uma pergunta qualquer, vou pegar aqui um exemplo de pergunta. O que meus pais estão escondendo de mim? E aí vocês têm que criar respostas. Só que vocês têm que tirar essas respostas de um verbete da Wikipedia sobre um filme de comédia romântica famoso. Ok. E tem um twist nesse jogo. Embora o Rafael esteja sendo host, eu quero deixar claro que fui eu que inventei esse jogo. Que ele que inventa os jogos, aí ele leva a fama. Então, quando eu invento, eu quero a glória também. É justo, é justo. É verdade, eu tava lá. Eu vi tudo. Então, a gente vai jogar esse jogo com a Wikipedia em inglês e tradução simultânea. Porque a Wikipedia em português não tem muita informação dos filmes. Então a gente vai escolher o filme na Wikipedia em inglês, a gente vai escolher trechos desse texto da Wikipedia em inglês, traduzir na hora e aí dar as respostas pro Rafael. E se o Rafael adivinhar qual é o filme, ele ganha o jogo. Isso. E quem der a resposta que eu escolher vai ganhar um ponto. E a última pergunta vale 1 milhão de pontos. Ok, vamos lá. Vamos. Lembrando também que eu não vou saber quem deu a resposta para eu ter uma votação isenta e que a gente só vai revelar quem está ganhando o jogo no momento que eu tentar adivinhar qual é o filme. Beleza. Então vamos lá. Na nova temporada de Malhação, a vilã tem uma razão para ser má. E essa razão é... Tananã. Ok. Ai. Beleza, acho que eu já sei. Mandei. Ok. Mandei também. Então vamos lá, relembrando a nossa pergunta. Na nova temporada de Malhação, a vilã tem uma razão para ser má. E essa razão é... Billy chegou contra a garota e os dois atiraram ovos e xingaram Josie, humilhando-na e quebrando seu coração. Cara, é uma razão muito boa para ser má. Vilões. Excelente. Vilões se formam assim. Ou essa razão é... A busca pela razão dos relacionamentos, perguntando para estranhos na rua sobre a natureza do amor. É, essa já é um pouco mais estranha. Todas as cenas de Malhação da vilã, ela perdida na rua, na frente do múltipla escolha. Não, mas e o amor? Para, pô. Deixa entrar. Eu só quero tomar um suco no Gigabyte, me solta. Saudades múltipla escolha. Uma rodada de suco pra galera. Aê! Existe uma certa parte do meu inconsciente que acha que eu estudei no Múltipla Escolha. Com o Cabeção e a tia Bia, Dona Bia. Sim, a época de ouro, sim. De vez em quando eu tenho aquele sonho, de assim, de que eu voltei pra escola, é no Múltipla Escolha, não na minha escola. Por isso que eu digo isso. Seus amigos de classe, né? Daniele Suzuki. O Mário Frias. Perereca tava lá. Perereca era o vilão, na verdade. É, diante dessa afirmação do Gustavo, que eu vou tirar um trecho e mandar pro terapeuta dele, eu fico com a segunda resposta, que a razão pela qual ela é má é a busca pela razão dos relacionamentos, perguntando para estranhos na rua sobre a natureza do amor. Mas ela é má por isso, porque ela nunca recebe a resposta, é isso? Ela tá sempre... É. No processo ela enlouqueceu. Ai, coitado. Bom, e como a gente já explicou, eu não sei pra quem foi esse ponto, então os próprios participantes vão contar seus pontos pra ficar oculto qual a resposta é de quem. Está contado. Próxima pergunta. Quando eu for presidente, eu vou criar o Ministério do... Tananã. Ok. Já tenho a minha. Também já tenho, só tô traduzindo aqui. Pronto, já mandei. Mandei também. Ok, eu tenho aqui as respostas. Quando eu for presidente, vou criar o ministério do local chamado a corte, onde promiscuidade e bebedeira acontecem. Quando eu for presidente, eu vou criar o ministério da curiosidade sexual inocente. Cara, isso é muito errado. Bem, é muito bom criar um ministério onde promiscuidade e bebedeira acontecem. E é muito bom criar um ministério chamado Ministério da Curiosidade Sexual Inocente. Ele tá prestando um serviço, né? Eu vou ficar com o segundo, porque ele está mais dentro do espírito de Cartas contra a Humanidade. Então o ponto vai para a segunda resposta, Curiosidade Sexual Inocente. Ok. Poker Face. Poker Face. Poker Voice. Poker Voice. Fazer voz de Google. Ninguém sabe quem está ganhando até agora, se é o Google Beatriz. A gente esqueceu de usar os talentos de atriz vocal da Bia. Os talentos de atriz vocal são vários. Vamos para a próxima rodada com Rafael Mafra. Maravilhoso. Muito bom, cara. Podia ter um podcast só disso. Então, última rodada, valendo 1 milhão de pontos. Oh! Surpresa para todos. Para a surpresa de ninguém. É o Portioli Round. Eu tenho um vídeo do Celso Portioli mandando um abraço pro meu namorado que eu gravei uma vez que encontrei ele na rua. Esse foi um dos atos mais românticos que eu já fiz por ele. Sem dúvida. E o Celso Portioli, ele falou, nossa, quantos anos ele tem? E eu fiquei com muita vergonha, tipo, 30. E eu falei, ah, ele tem 4. Porque eu não falei meu namorado, eu falei, mando aqui pra essa pessoa chamada Kai. Temos esse vídeo até hoje. Vai lá, Rafael, Portioli Round. Então, pergunta que vale 1 milhão de pontos, vocês devem completar a seguinte frase. Eu não sou médico, mas tenho certeza que você está sofrendo de... Ok. Já achei aqui. Já achei também, tô mandando aqui. Mandei também. Ok, então vamos às respostas. Eu não sou médico, mas tenho certeza que você está sofrendo de sua mãe, com questões impossíveis sobre o vazio da existência. Você está sofrendo de sua mãe. É Freud, né? Freud puro. Eu não sou médico, mas eu sou o Freud e acho que você está sofrendo de sua mãe. Não sabia que tinha uma comédia romântica de Freud. É, deve ter. Estrelado pelo Joey. All you want is a ding dong. Eu amo, amei. Rafa, conte comigo pra tudo. E a segunda resposta é: eu não sou médico, mas tenho certeza que você está sofrendo de horríveis flashbacks de quando leu um poema romântico em voz alta na sala de aula para o seu paquete. Cara, as duas são muito boas. Como que eu posso escolher o vencedor do jogo quando as duas empataram? O legal é que, tipo, normalmente esse é o dilema numa comédia romântica, né? É. Tipo, como eu posso escolher entre a garota que eu sempre quis ou a garota que realmente me ama? Não, e a garota que eu sempre quis e a faculdade que eu quero ir. É. Se eu for pra Califórnia, eu vou ficar sem a Jéssica, cara. Eu não sei o que fazer. Ou a garota que eu sempre quis ou a mãe dela. Ok. É. Já aconteceu em filmes. É. Bom, eu acho que sua mãe com questões impossíveis sobre o vazio da existência é muito bom, porque lembrou a gente da comédia romântica estrelada pelo Joey. Mas seria muito bom alguém ir no médico com horríveis flashbacks de quando leu um poema romântico em voz alta na sala de aula para o seu paquera. Então eu fico com a segunda resposta. Peraí, horríveis flashbacks? Você pode comemorar, Bia? Ah! Mentira! Finalmente, justiça salva, foi salva pelo feita. Portioli Round. Justiça foi feita. Eu só digo isso. Depois daquele último jogo que eu fui roubada pelo nepotismo que ocorre nesse programa. Vários tweets, 3. Vários tweets falando isso. Entendeu? Olha, cara, essa é pro Brasil. Essa é a alegria pro meu país. É, na verdade, não existe nepotismo nesse jogo. Eu fiz um curso online na Corte Internacional de Haia para ser completamente imparcial em meus julgamentos. a resposta do Billy que chegou com outra garota e atiraram ovos na Josie. E a resposta sobre um lugar chamado A Corte, onde a promiscuidade e a bebedeira acontecem. E os horríveis flashbacks, essas foram as respostas da Bia. Exato. Certo. As minhas respostas foram a busca pela razão dos relacionamentos, perguntando para estranhos na rua sobre a natureza do amor, a curiosidade sexual inocente e sua mãe com questões impossíveis sobre o vazio da existência. Ou seja, eu tava ganhando o jogo. Tava 2-0 pra mim, caramba. E aí no final ela fez 1-2. Como acontece frequentemente no GugaCast, não sei porquê. Cara, mas, Bia, você não pode comemorar ainda, porque o Rafael pode adivinhar qual era o seu filme e ele rouba essa vitória de você, como ele fez com o Caio. Eu não quero ter o mesmo destino que o Corra. Por favor, Rafa, não acerte. É, eu não vou acertar porque eu não tenho a menor ideia de que filmes são esses. De nenhum dos dois. Mas você pode chutar. Comédias românticas conhecidas, né? Conhecidas. Bom, eu diria que o filme da Bia é Harry e Sally, feitos um para o outro. Errou! Qual era o seu filme, Bia? Nunca Fui Beijada. Nunca Fui Beijada, caramba. Esse filme é muito bom. Putz, ela deu o nome da protagonista, eu ia sacar na hora. É. Josie. Never Been Kissed. É, tudo bem, né? Porque eu vi esse filme há 25 anos e eu deveria lembrar. É, eu também. Eu não vejo toda vez que passa. Nós três aqui vemos em uma vez só. Não tem eu nada vi a ver. Só uma vez, sem querer, eu nem queria ver. Eu entrei na sala errada no cinema. Não, e eu tava passando o canal. Eu adorei esse filme, mas eu só o vi no cinema. Eu nunca vi ele na TV, eu só vi no cinema. Eu só vi ele na TV. Eu também. Eu não assisto ele todo dia, toda semana, no Netflix. Eu não tenho ele comprado pra poder ver quando eu quiser. Autografado pela Drew Barrymore, né? Não, mas aí seria legal. Um beijo, Drew Barrymore. O filme do Gustavo. A busca pela razão dos relacionamentos, perguntando para estranhos na rua sobre a natureza do amor. Curiosidade sexual inocente. E sua mãe com questões impossíveis sobre o vazio da existência. Eu diria que esse filme é Amélie Poulain. Não, nossa, passou longe, errou rude. Eu tava aqui me dizendo, putz, ele vai acertar, que merda. Porque a hora que você coloca todas uma atrás da outra, fica muito óbvio, cara. É Annie Hall, noivo neurótico e noiva nervosa. Noiva nervosa. Ah... Não sabia que valia. Só pode ser um filme do Woody Allen, cara. Com todas essas referências freudianas aí. Ah, é verdade. Esse filme foi o primeiro menino que eu gostei de verdade, que me apresentou. Tá muito romântico esse programa, não dá. Não é? Tá demais. Bom, ok, então com a minha derrota é a vitória da Bia. Yes! E com um pedido de desculpa aos outros meninos que amaram a Bia depois desse primeiro aí, que foi homenageado. Parabéns, Bia! Muito obrigada, muito obrigada. Gostaria de agradecer a todos os rapazes que me trouxeram até aqui. Mas eu vim sozinha, pois feminismo. E pra não ficar chato, beijo, Caio, amor, te amo, etc. Ia ficar, eu senti que ia ficar, achei melhor. É melhor. E assim, bem melhor. Tamo na quarentena, o dia inteiro junto. Não tamo podendo, né, criar um caso. Vamos aí. Não, não de graça. Histórias. Histórias. Rafael, que histórias precisamos para os próximos episódios que serão gravados nesta produtora de podcasts? Queremos histórias de Dia dos Pais. Então, histórias do seu herói, amigo ou do sem noção que criou você. Eu gosto das histórias sem noção. Queremos histórias do tema mais importante da TV a cabo, que é construção e reformas. Ah, legal! Esse programa vai ser bom. Foi quando eu quebrei a parede e percebi que ali havia um cano e pensei, oh meu Deus. Se alienígenas têm acesso ao sinal de TV a cabo brasileiro, eles acham isso. Essa raça, esse planeta, considera isso muito... Moradia é uma coisa muito importante pra eles. Não no sentido de abrigo, mas no sentido de decoração. E o mais importante, né? Que você possa lavar a louça vendo as crianças na sala. Lavar a louça vendo as crianças na sala. Nada é mais importante do que isso. Porque o tempo todo na sua vida, as suas crianças estão na sala e você está lavando a louça. Talvez você devesse sujar menos louça, mas tudo bem. Eu tive que comprar luva aqui em casa, porque a louça, ela não para, né, de acontecer quando você tá sempre em casa. E tava me dando dermatite. Porque eu sou uma princesa, né, menina? Eu tenho uma mão muito delicada. Mas é que ficar constantemente, e ainda com muito detergente, e aí lavar a mão o tempo todo, o álcool. Tava quase caindo minha mão, achei melhor comprar uma luva. Você devia só comer direto na pia. Sim, essa é uma solução completamente adulta pra esse problema, Guga. Uhum. Posso falar das outras histórias? Tem mais histórias? Pode. Tem mais histórias. Eu quero histórias de Portugal, porque nós temos muitos ouvintes em Portugal e muitos ouvintes que foram para Portugal. Queremos ouvir histórias lusitanas. E a gente promete não imitar portugueses? Na maior parte do tempo. E um tema novo, o tema sorte azar. Queremos histórias em que você teve muita sorte ou muito azar. Já chegaram algumas que me motivaram a criar esse tema e são muito legais. Você imaginou uma história de, tipo, recebi um e-mail do príncipe da Nigéria? Não tem uma música do Patofu, sorte azar? Tem uma música do Patofu. Ah. Caramba, Bia descobriu meu segredo. Ah, então. Eu amo Patofu, gente. O Guga Cash Letra e Música Patofu, eu fiquei ouvindo deitada no chão da sala, olhando pro teto, contemplando. É mesmo? Nossa, eu amo. Rafael é o maior fã de Patufu da história. Eu gosto bastante também, mas ninguém é mais fã do que o Rafael. É que tudo está fora do seu lugar, não é essa? É. Ai, essa é eu sorte amo. Azar vão me disputar, né? Isso. Você subiu eu muitos amo. Pontos no conceito do Rafael agora, Bia. Você agora é a ouvinte preferida dele. É verdade. Fernanda Takai, um beijo. Histórias. Quem lê a primeira história, Rafael? Eu leio a primeira história, pode ser? Pode. Vai lá. A primeira história se chama Mate o Velho. Cara, esse episódio do He-Man deve ter sido muito surpreendente. Não, eu superei a fase do He-Man e agora eu tô criando novos títulos. Mas tem uma linha, assim? É alguma coisa ou é aleatória? Vocês podem tentar adivinhar. Tudo bem. Okay. É que essa música do Patofu eu não conheço, mas beleza. É, essa não é uma música do Patofu. Olá, Guga, Caio e o Rafael. Errou. Tem eu só. Meu nome é... E peço que vocês não revelem os nomes dessa história. Pelo amor de Deus, não leiam os nomes. Ok. Tá bom. Já blipei manualmente seu nome. Sou um cara de 21 anos de idade, estudante de estatística da Unicamp e acompanho o GugaCast faz alguns vários anos. Acho que comecei a ouvir no final da primeira temporada. 13% dos estudantes de estatística da Unicamp começaram a ouvir o GugaCast no final da primeira temporada. É um número realmente impressionante. Exato. De onde você tirou isso? Das estatísticas da Unicamp. Sim. Do mesmo lugar que saem todas as estatísticas. 21% dos estudantes de estatística da Unicamp começaram a ouvir o GugaCast nesta temporada. Tá certo. Eu não tenho por que duvidar de você. Que apresenta um crescimento de mais de 70% ano sobre ano. É, obrigada por virem ao meu TED Talk. Uhum. Ele continua aqui. Inclusive, Guga, eu amei de paixão Como Ser um Rockstar. Chorei horrores e me diverti durante cada segundo. Bom, muito obrigado. Enfim, chega de enrolação. Vim contar uma história que passei com minha namorada, a... A gente pode usar nomes das tartarugas ninja? Pode, claro. Então ela só pode chamar April. Ou pizza. Vim contar uma história que passei com minha namorada, a April. Conheci ela lá em 2018, no meu primeiro ano da universidade. Ela era minha veterana. A mais bonita delas, diga-se de passagem. Fiquei com ela pela primeira vez em uma festa junina. Foi ótimo. Ficamos algumas várias semanas conversando. Até que beijei ela em mais algumas festas. Depois disso, me tornei mais próximo dela. Realmente, depois que você beija várias vezes, passa a ficar um pouco mais próximo. Tá bem próximo, né? Pouquinho só, não diria muito. Começamos a ficar na própria faculdade, a andar de mãos dadas, a nos beijar na frente de outras pessoas. Até que ela visitou minha casa e tivemos alguns momentos extremamente fofos e carinhosos, que, depois de análises prévias, percebemos que foi a data exata em que nos apaixonamos de vez. Que bonito. Ah, e é essa data a que consideramos a data de nosso começo de relacionamento. Bia, já que o Caio não tá aqui, é uma função sua fazer oin. Quando as pessoas falam essas coisas. Ele faz... Onho! É isso aí. Ah, mas é fofo. Gente, eu sou muito besta por histórias. Dia 17 agora, eu fiz 4 anos de namoro com o Caio. Aliás, eu falo Caio. Gente, é outro Caio que eu namoro, tá? Não é o Corraine, é o Caio Teixeira. Fizemos 4 anos juntos. E aí agora eu vejo... Ai, a data. Ai, tô toda derretida. Parabéns, Bia. Que demais. O nosso amigo continua aqui. Eu, até então virgem, estava muito animado por estar finalmente transando, ainda mais com uma pessoa que eu gostava tanto. Eu entendo total. Finalmente. Yes! É, foi legal. Foi legal mesmo. Foi. Ainda mais com uma pessoa que ele gostava tanto. É super... Sim. A gente tá rindo aqui, mas na verdade é o que realmente todo mundo quer. Todos os filmes de comédia romântica são sobre isso. É isso. É verdade. A sinopse podia ser virgem finalmente transando com uma pessoa que ele gosta tanto. Fazíamos aquilo o tempo todo. Aquilo. Porém, tudo que é bom dura pouco. Começaram as férias. Ela mora a 2 horas de mim, o que dificultava nosso contato. Porra, 2 horas? O cara aqui no final do programa que vai ser intercontinental, maluco. 2 horas? Ah, não. Tem muito pior. Mas é claro, Essa distância só aumentou a saudade e a vontade de transar. Até revivemos o Snapchat, que já estava morto nessa época. Essa história foi muito agora, não é tipo 2 horas era difícil porque não tinha como... Ah, cara. Não tinha charretes suficiente. É, eu tinha que ir de burrico. Você não tem que ir de burrico. Não, como nessa história o Snapchat já tinha morrido, eu vou enquadrá-la em histórias das antigas. É, o novo conceito, né? O Snapchat já morreu, histórias das antigas, 2018. Eu gosto quando vocês falam outrora. Outrora, é bonito. Até revivemos o Snapchat para trocarmos diversas fotos e vídeos interessantes. Ok. Que bom que ele não mandou no corpo do e-mail. Por favor, não mande. Segue em anexo. Enfim, passou um tempo e o Natal estava próximo. Minha família tem o costume de comemorar o Natal na cidadezinha bem próxima a Ribeirão Preto. Quero ver o Guga adivinhar que cidade era. Não. Ah, não, velho. Não. Mas por que vocês fazem isso? É fácil, putz. Ribeirão Preto, eu morei lá, cara. Eu sei. Boa chance em Altinópolis. Inclusive, é uma cidade muito legal. Tem IDH altíssimo. Barrinha, Batatais, Brodowski. Cara... Chega. Cajuru, chega. Cássia dos Coqueiros, não. Cravinhos. Cajuru. É muito, muito possível que seja Cravinhos. Muita gente é pra Cravinhos pra namorar. Não. Dumont. Chega. Gustavo, Guga. Fala só uma. Fala só uma. Orlândia já é mais longe. Jabuticabal, um pouquinho longe também. Vamos ficar com Orlândia. Serrana, talvez. Tá. Serrana, que era a cidade do resto da minha família. Leme. Ok. Por favor. Sempre passamos o Natal lá na casa do meu avô. Ela mora com Rocksteady, sua esposa, que não é minha avó. Rocksteady. Personagens que só o Rafael lembra. Podia ser um podcast também. Pode ser, quem sabe. O episódio de hoje, Chacal. Resolvi convidar a April para passar uns dias comigo lá. Afinal, estava morrendo de saudades e, claro, com muita vontade de você sabe o quê. Nós sabemos o quê. Uhum. Comer uma torta de morango daquelas de padaria. Sim. Passar 4 em Santa Rita passa 4. A alegria em Santo Antônio da Alegria. O único problema era que a casa não era tão grande para comportar tanta gente com conforto. A solução que encontramos foi simples. Colocar 2 colchões no chão da sala, um para mim e um para ela. Mas isso trazia mais um problema. Como diabos faríamos para transar? Ah, meu filho, quem quer consegue. Vai dizer que não tem um beco nessa cidade. Sopradópolis tem, que eu sei. Mas aí isso é conteúdo para assinante. Chamei minha linda namorada e sua família para passar o almoço de Natal comigo na casa do meu tio. Acabou a festinha, a família dela voltou para casa e April foi comigo para a casa do meu avô. Passamos o dia lá conversando com o pessoal, de boa, tranquilos. A noite chegou e eu já estava com o pau na testa. Que horror, cara. Um podcast pra família. Já tava com o nariz sangrando, né, meu filho? Difícil, né? Cara, com 2 almofadas no colo. Mas vem dar tchau pra avó. Não, vou ficar sentado aqui um pouquinho. Arrumamos os colchões na sala e ficamos pensando como faríamos para transar. Ai, meu Deus do céu, que agonia. Até que já era tarde da noite, todos da casa dormindo. Nós estávamos lá abraçados, nos acariciando, correndo altos riscos de sermos pegos no flagra por qualquer um que resolvesse acordar. Dessa forma, decidimos nos encaminhar para um dos banheiros da casa. O problema era que esse banheiro era muito pequeno, com uma porta muito barulhenta. Mas o que iríamos fazer? Era o único jeito. Então fomos até o banheiro de fininho, levando uma camisinha que já tinha guardado previamente no bolso do meu pijama e consumamos o ato. Camisinha no bolso do pijama. Eu achei ele muito liso de já ter posto ali, preparado. E é isso aí, sexo seguro. É, ele só pensava nisso, né? Ele conversava com o avô pensando nisso. É, não, vô, eu sei que na sua época era melhor aí batendo assim a mão no bolso pra ver se não caiu, sabe? Por sorte, ninguém acordou ou ouviu nada. Que você saiba. O dia seguinte começou como qualquer outro. Café da manhã, conversa, família. E dentre nós dois, muito tesão guardado. Não se esqueçam que já fazia quase um mês que não nos víamos. O dia foi passando. Almoçamos, conversamos mais. Até que meus pais resolveram sair de casa para fazer não sei o quê. Porque ele não conseguia prestar atenção em nada, né? Então, ele não... Os pais dele também queriam transar e aí não conseguiam, né? É, eles foram no beco lá, que o Gustavo conhece. Ou eles foram para outra cidade, né, também. Porque é tudo pertinho. Eles foram Brodovoskai em Brodowski. Cajurá em Cajuru. Cravar em cravinhos. Cravar em cravinhos. Isso foi perfeito. Muito ruim. Ai, gente, pra quem tá ouvindo isso sem fone, perdão. Apontar em pontal. Dessa forma, sobraram apenas eu, April, minha irmã e os idosos da casa. Vimos a oportunidade de fazer algo mais íntimo. Como assim, cara? Com os idosos da casa? Com os idosos da casa. Rapaz. Então começamos a construir um plano. Minha irmã estava no quarto que ela dormia, então lá era inviável. Cogitamos ir no mesmo banheiro que tínhamos ido na noite anterior, mas ele era um pouco pequeno demais. Só nos restava um lugar, o outro banheiro da casa. Esse banheiro era o banheiro que as pessoas tomavam banho. Ele era bem maior e mais confortável que o outro. Parece ótimo, não é? Esse banheiro, na verdade, tinha dois grandes problemas. O primeiro é que ele ficava dentro do quarto da vó Rockstead. E o segundo é que essa porcaria de banheiro não tinha tranca na porta. Ah, então ele não era uma opção nunca, cara. Cara, nunca foi. Só desiste. Uma cilada. Nunca foi. É, cilada total. Aliás, pior que isso, a porta nem fechava. Para encostar a porta no batente, era utilizado apenas um pezinho que simbolizava não entre, está sendo usado. A vida na casa da avó, né? Cara, vai embora. Enfim, nosso plano era o seguinte. Eu avisaria a Rockstead e o resto da casa que estava indo tomar banho, para evitar que qualquer um entrasse no banheiro. E aí, quando eu já estivesse lá dentro, a April esperaria o corredor ficar limpo e iria de fininho até o banheiro comigo. Já imagino o que aconteceu. Imagina ele falando, gente, eu vou tomar banho, hein? Vou tomar banho, tomar banho. Bom, pessoal, o Rockstead, é isso aí. Tomar banho. O banho chegou, que a gente nunca espera mais. Quando chega, batendo assim uma mão na outra, né? A gente nunca espera mais. Quando chega, hora do banho, hora do banho. Cheirando o sovaco, né? Tá na hora do banho. Puxa, e como tá? Faz tempo. Sem contar o risco que ela tá correndo de chegar lá e encontrar o vô passando um fax. Que horror. Você, Guga, olha, que finesse de palavras, sabe? Que você é um homem de um vocabulário, assim, assombroso. O cenário da casa era o seguinte quando íamos começar o plano. Minha irmã no quarto, como já tinha dito antes, Rockstead na cozinha fazendo alguma coisa e meu vô no quarto dele dormindo. Parecia perfeito, nada podia dar errado. Não, você só tava com muito tesão, não parece perfeito. Avisei o pessoal que ia tomar banho. Me equipei com uma toalha, uma troca de roupa e uma camisinha. Fui até o banheiro e alguns instantes depois, April chegou. Começamos a nos beijar e foi ficando cada vez mais intenso. Fui tirando a roupa dela, ela foi tirando a minha. Uma coisa que esqueci de contar antes é que April é muito mais baixa que eu. Eu tenho cerca de 1,83 e ela tem 1,52. Isso dificulta bastante algumas posições de pé. A coisa já estava bem quente, até que saquei minha camisinha. Achei que ele ia falar outra coisa. Eu achei muito que... Agora você vai ter que explicar, Bia, porque eu não entendi o que você... Eu achei muito que era tipo, e aí saquei meu pau pra fora. Caramba, Bia, você... Isso, não tem nenhum tipo de você ter pensado isso. A não ser que isso já estivesse na sua mente. Eu não sei, mas eu achei que isso ia ser assim, nesse momento. Mas tudo bem, o gente. O seu cérebro autocompletou dessa maneira a frase dele. Desculpa e ao mesmo tempo de nada. Pode eu não quero ver seu histórico no Google. Nossa. Não, tá tudo bem com o meu histórico no Google. Sacou a camisinha porque o GugaCast é a favor do sexo seguro. Sim. Isso aí. Essa é uma mensagem GugaCast. E da Bia Fioroto. E Bia Fioroto. Do Braincast. Que vai ao ar todas as quintas. Aquelas, né? Que começa. Vai. Me sentei na privada com a tampa fechada e ela sentou no meu colo. Nesse momento, ouvimos um barulho que nos deixou apavorados. Vó Rockstead havia acabado de entrar em seu quarto. Pô, mas tinha um pezinho na porta, né? E teve todo o alarde ali, todo... Indicando que um fax estava sendo passado. Ai, meu Deus. Antes de continuar, quero explicitar aqui que estávamos no ápice da vontade e do ato. Parar naquele momento seria horrível e triste. É, eu consigo dizer uma coisa mais horrível e triste do que isso. Que é a sua avó ver você transando, mas tá bom. É. E no caso, ela é uma avó drasta, né? Porque ele disse que ela não era a avó dele. É, ai, é pior ainda. Ah, cara. Logo que ouvimos ela entrando, já diminuímos absurdamente o volume do ato. Mas sem pará-lo. Porque tinha volume antes. E sem pará-lo. Sem noção. Sem pará-lo. Que isso? Que isso? Que isso, Michelangelo? Ai, ai, ai do sexo. É. Ai, ai, ai do sexo. Estávamos com bastante medo, só que nada ia parar a gente naquele estado. Afinal, por que motivos ela entraria no banheiro, não é mesmo? Eu falei pra ela que eu estava tomando banho, né? Mas nossa, e se ela tivesse esquecido? E agora? Será que eu deveria dar um grito dali de dentro só pra lembrar ela de não entrar? Ai. Cara, que horror. Acabamos por não fazer nada. Apenas continuar o ato. Apenas. Parabéns, parabéns. As piores decisões sendo tomadas em nome do tesão. Em nome do amor, né? Maravilhoso. Até que vovó Rocksteady ligou a televisão e começamos a ouvir algo familiar. Parecia ser alguma missa. Ai. O padre começou a cantar. Era alguma versão musicada do Pai Nosso. Cara, esse cara, ele ganhou o troféu tesão máximo caótico supremo. Como é que é aquele... Jesus Mamãe? Imagina o Padre Marcelo cantando, né? A música dos animaizinhos. O elefante. Vovó Rocksteady, muito católica, cantava junto com o padre. Ah, não. Erguei as mãos. Erguei várias coisas, né? Ao mesmo tempo que estávamos fazendo sexo no seu banheiro de porta destrancada. Que é isso, cara? E... Para de transar, velho, por favor. Esse é o fetiche mais sujo de todos os tempos. Por favor. Como é que isso continua? É, e o cara continuando lá. Vamos lá, April, vamos lá. Vai. Sim, sexo, banheiro, Pai Nosso, porta destrancada, medo. Todos os nomes do capeta. Todos. Uma lista de nomes do capeta. Continuamos com o ato até nós dois terminarmos. Depois daquilo, ficamos rindo internamente e também sem saber como iríamos prosseguir. Decidi que eu deveria ir tomar banho. Pois era isso que eu tinha de fazer no banheiro, não é mesmo? Sim, cara. É. A vovó Rocksteady devia estar muito horrorizada nessa hora. Cara. Ela tava fixada ali no padre, Marcelo. Tava fixada nada. Ela sabia que a April tava lá dentro porque ela procurou pela April na casa, não encontrou. E falou, eu vou dar um jeito desses meninos pararem com essa bobiça. E aí ela foi lá cantar o Pai Nosso. E não adiantou. Tá vendo? Deus não existe. Caraca, bicho. Hot takes, né? De 0 a 100 muito rápido. Vó, você não vai mais pra missa nunca mais. Não, não. O plano era que ali durante o banho eu iria bolar um plano para sairmos do banheiro sem sermos vistos. A cena era a seguinte: eu pelado tomando banho, enquanto April estava sentada no vaso me esperando. Ela me olhava, ria e eu ria de volta. Depois que terminei o banho, já tinha todo um plano feito. Contei para April. Ela riu, mas aceitou. Da janela do banheiro, dava para enxergar o varal. Eu havia trazido a toalha comigo para o banheiro, porém fiz o seguinte. Chamei a vovó Rocksteady e pedi para ela pegar minha toalha no varal. Ela deu uma reclamada, já que eu estava interrompendo a oração dela, mas acabou indo. Enquanto ela ia buscar, April foi saindo de fininho até chegar em algum outro canto da casa. Quando avistei Rocksteady pela janela, disse a ela que havia encontrado a minha toalha no banheiro. Ah, não. Ela estava perdida na vasta imensidão do banheiro. Ele não podia pegar outra toalha? Tava embaixo da minha namorada pelada. Quando ela levantou, eu achei. Pelo amor de Deus. Disse que tinha pensado que era a toalha do meu pai. Sim, o migué foi absurdo. Depois disso, me enxuguei e pude sair do banheiro tranquilamente. Essa foi a história de como tivemos uma ótima transa ao som de Pai Nosso. Obrigado. Obrigado por blasfemar aqui no GugaCast. Sinceramente, parabéns. Nossa, tranquilo, assim. Parabéns, uma máquina de sexo. Nossa, nada pode te parar. Você falou, teve uma hora lá que ele falou, nada podia nos parar. Realmente, nada. Nada podia nos parar. Imparável. Adoramos contar essa história para nossos amigos. Eles sempre riem muito e quando eu vi que vocês procuravam histórias picantes para os dias dos namorados, me apressei para escrevê-la para vocês também. Hoje em dia, eu e a April estamos em um estado parecido com o dessa história, já que faz mais de um mês que estamos distantes por conta da quarentena do Covid-19. Puts. Ela me ajudou com essa história e com alguns detalhes, então agradeço muito a ela também. Um abraço e obrigado pelo ótimo podcast. A gente é que agradece você blasfemar aqui no GugaCast. Por favor, não fure o isolamento social pra transar. É um apelo que eu deixo aqui. Não faça isso, tá? Vó, esqueci minha máscara! Cadê minha máscara? Não faz isso, por favor. Tem acessórios, né? Você pode usar acessórios durante esse período. Pode ter. A tecnologia tá aí pra isso. É. Ou frutas. Que é a tecnologia da natureza. Não, a gente não disse isso. Essa declaração não reflete a opinião do GugaCast. Próxima história. Você lê a próxima aí, Bia? A história 2 chama-se Forró Cheiroso. É o Genival Lacerda de novo? É o Genival Lacerda. Yes! Ah, muito bem. Forró Cheiroso é talco no salão? É, eu acho que é. Pro forró ficar cheiroso e ter mais animação. Que é um belo refrão. Ah, eu queria ter rimado com alguma coisa. Olá, tudo bem? Me chamo Crisóstomo Ferreira. E esta é uma de minhas histórias. Espero que leiam. Não sou assinante da Bolha, mas podcastiana do Brasil, mas já ouvi todos os episódios do site e também o Como Ser um Rockstar. Obrigado. Espero que você tenha gostado. O mundo contra eu. Meu nome não é Daniel. Pra contextualizar, eu sou nordestino, mais precisamente do Senhor de Bonfim, na Bahia. E esse é o único lugar da Bahia que a gente vai falar. Por favor. Um abraço, Senhor de Bonfim. Um abraço. Eu antigamente ia pros forrós e dançava a noite toda até meu suor se misturar com o cheiro de creme Colene das mulheres. Caralho, Colene. Rapaz, eu dançava, viu? Só dois pra lá, dois pra cá, coxa com coxa, mijador com mijador, como diria Luiz Gonzaga. Era uma época boa danada. E nisso, eu começava a ideia com as mulheres, tentando evoluir a dança pra, no mínimo, um beijo. E com isso, se eu falasse meu nome, ia perder muito tempo explicando, falando como é que ele era, de onde vinha, o que significa. Daí, então, me veio uma luz. Eu vou me dar um nome fácil. Mas eu ainda não havia definido qual seria. Não usei um padrão. Nisso, eu tinha acabado de chegar em São Paulo e dois amigos meus disseram que aqui o negócio era diferente. Que as mulheres eram isso e aquilo e não tinha como ficar com ninguém nas baladas. Eu de cara fiquei indignado. Falei pra eles, me leve num forró logo. Forró e momento Alura. Vai lá, Rafael. Caramba. Esse realmente. Enquanto a gente ressuscita a Bia. Gustavo, eu juro por Deus. Nossa, você vai pagar minha conta no Incor, velho. Que isso? Eu jurei que era a minha passagem pro mundo invertido. Pelo amor de Deus. Já teve assombração num cinemático que eu gravei. Eu achei que era... Nossa, velho. Nossa, eu tô saindo desse programa. Vai. Momento Alura. Nossa, momento Alura. Pra você dançar forró, você precisa de muita dedicação e também de habilidade. É verdade. E pra você se recolocar no mercado de trabalho ou melhorar a sua posição, você também precisa de habilidade e treinamento. E você vai conseguir isso nos cursos da Alura. É, com os cursos da Alura você consegue resiliência também, que é preciso pra aguentar um GugaCast às vezes. Engraçado que a Bia ficou brava. Cara, eu odeio tomar susto, você não tá entendendo. Eu fico muito puta. Eu aumentei o meu ganho e soprei numa garrafa. Ok, Cletus. Rafael, faltou falar o desconto e o link aí. Você também tomaria um susto, Bia, ao saber que você tem R$100 de desconto no nosso link, alura.com.br/promoção/GugaCast, e lá você encontra mais de 1000 cursos. R$100 de desconto é um espanto, realmente. Eu de cara fiquei indignado, e aí eu falei pra eles, me leve num forró logo. Aí ia ter um show de Tairone Cigano. Que nome, né? Maravilhoso. Que é o cara do Backyardigan Cigano. É um alce laranja com uma bandana na cabeça. É, ele é amigo do Sr. Los Angeles. O Tairone Cigano e o Sr. Los Angeles. Bom, ia ter o show do Tairone Cigano numa casa de shows, perto de onde morávamos. Eu falei, quero ir lá. É questão de honra. E aí fomos. Conosco foi uma mina que é... já tá falando mina, já tá bem de São Paulo, né, meu? É. Conosco foi uma mina que era amiga deles já, bichinha arrumada. Aí eu pensei que ela tivesse com um deles e que o outro ia me dar apoio na minha empreitada. Quando chegamos lá, já pegamos um balde de cerveja com 10 latas e uma garrafa de Campari. Ô, louco. Eita, cara, já chegou pronto pro estrago, né? Eita, bebida do diabo. Só de pensar, eu me arrepio todo. Vocês têm isso? Vocês têm o álcool da vez que vocês quase morreram? Que vocês olham pra garrafa e vocês ficam... E tequila, né? Tequila, tequila cuervo. Eu consigo tomar todos de novo. Não, eu também. Normal. Pra mim é tequila. Tequila eu olho e fico... É. A vez em que eu quase morri, sabe? É, eu também. Todas as vezes, tequila. Começou a festa, e vai pra lá, vem pra cá. Uma mina mó gata, rapaz, começou a me olhar. Já chamei pra dançar e pei. Dei um beijo nela. Voltei todo orgulhoso e meus amigos disseram, foi sorte. Ah, aí eu falei, seus peste. Ah, seus peste. Quer dizer que era impossível e agora o que eu fiz é sorte? Tá bom. Vi uma outra lá, magrinha, rapaz, bonita. Ah, bonita a peste. Cara, eu amo o jeito que ele escreve, sério. É, demais. Parece, sei lá, Ariano Suassuna, né? Que é a forma e o conteúdo, né? É o que todo mundo diz sobre ele, provavelmente. Todos os amigos. Quando ele tá no chat com o suporte da net, sabe? Nossa, você escreve com Ariano Suassuna. O que eu achei é que esse cara conseguiu transmitir o sotaque dele na forma de escrever. Isso foi muito legal. Não, foi muito legal e ele conseguiu transmitir o clima do forró. É. Foi. Eu tô aqui lendo e chacoalhando o ombrinho. É. Cinturinha solta. Eu tô procurando vídeo do Tyrone. Eu quero ouvir enquanto eu ouço essa história. Bom, viu a mocinha lá, bonita a peste, e eu pensei, agora vai. Cheguei nela uma vez e tomei um fora. Isso mesmo. Tomei um fora e pensei, caralho, era sorte. Fui nela um pouco depois e adivinha só? Outro fora. PQP. É, o que que ia ter mudado? É. Ela podia ter tomado mais Campari, né? É. É, afinal de contas, só ele é assim. Ou ele também. E aí ele fica mais soltinho, não sei. Na hora, meus amigos começaram a me zoar muito. E eu pensando, que bosta, tinha dado uma cagada na primeira... Pode falar tanto palavrão assim no GugaCast? Eu não lembro disso. Ah, já falou, vai embora. Então tá bom. Só não manda o link pra sua avó ouvir. Pra vovó Rocksteady. É. Vovó Rocksteady. Na hora, meus amigos começaram a me zoar pra caralho. E eu pensando, que bosta, tinha dado uma cagada na primeira e voltaria a ser virgem quando eu conseguir namorar mais. Até que eu, como todo brasileiro insistente e persistente, como resiliente, parabéns, já pode participar de um GugaCast, fui uma terceira vez. E então... Peraí, eu vou dar tempo pro Beto cortar. Fui uma terceira vez e então ela aceitou dançar comigo. E com essa fia da peste, rapaz, o negócio tava bom. Dancinha gostosa pra lá e pra cá, papo vai, papo vem. E eu já tava alto. Já tava chamando o urubu de meu louro essas horas. Só que ela não queria ficar comigo. Disse que tinha gostado de mim e tal, mas ficou com um cheiro mole. Acabamos nos beijando e ficamos boa parte da festa juntos. Que diabos é cheiro mole? Eu quero muito saber. Ao mesmo tempo em que eu meio que não quero. Aí, meus amigos, oxe, sorte às duas. A outra que eu tinha ficado voltou e me beijou de novo. Aí eu olhei pra eles e disse, vou jogar na Mega assim que eu sair daqui. Sorte da porra. Essa teria sido uma boa história pro programa de sorte e azar. É verdade. Não troquei número de telefone com a magrinha que eu tinha gostado. Ela voltou e ficamos mais um pouco. E depois ela falou que ia embora, que tava com a amiga e ela já ia e tal. Daí passei meu número pra ela nessa hora. E marcamos de nos falar. Voltei pra festa e continuei curtindo. Quando íamos embora, a amiga dos meus amigos estava de salto bem alto. Nossa! Ela pisou num molhado lá, torceu... Puta, eu já fiz isso, cara, é horrível. Ela pisou num molhado lá, torceu o pé, caiu com os dois joelhos virados pra dentro. Só Nossa. Que meus amigos seguraram ela e ficou parecendo um fantoche. Ô, queda da miséria. Pense numa queda esculhambada. Essa foi pior. Aí, rapaz, me distraí e nem no celular mexi. Quando foi no outro dia, acordei numa ressaca da gota. Não aguentava nem abrir o olho direito. Eu tô sentindo que eu tô puxando um sotaque que eu não sei de onde tá vindo. Não, você tá lendo normal. Tá ok. Eu achei que tava nascendo em mim uma coisa assim, meio método. Meio Joey, assim. Quando foi no outro dia, acordei com uma ressaca da gota. Não aguentava nem abrir o olho direito, mas tinha que ir no mercado. Aí eu levantei e quando eu olhei o celular, tava lá. Oi, Daniel. Aqui é a fulaninha. E aí eu pensei, oxe, essa porra tá mandando mensagem errado? E aí respondi, oi, acho que mandou mensagem pro número errado. Aí veio... Muito bom. Aí veio outra mensagem. Ué... Esse não é o número do Daniel? E aí eu respondi, é não. E aí veio outra, Daniel, que estava ontem no Santana Hall. E eu, rapaz, eu até estava lá ontem, mas meu nome não é Daniel. Parabéns por chamar a mulher de rapaz, né? Rapaz. É que nem pra algumas pessoas, todo mundo é miga, todo mundo é rapaz. Rapaz, eu até tava lá ontem, mas meu nome não é Daniel. Meu telefone toca. Aí eu atendi, alô, quem fala? Aqui é a fulana que ficou contigo ontem assim e tal, e começou a falar, e aí eu lembrei e disse, ah, mas por que que tu me chamou de Daniel? E aí ela, porque foi o nome que você me deu. Cara, eu fiquei mudo, desliguei e mandei mensagem. KKKKKKKKK, vai descas. Ei, moça, desculpa. Meu nome não é Daniel, não. E ela, então, como diabo é? E eu, Cris. E ela, Cris o quê? E eu, Crisóstomo. Ela passou... Ela passou um tempinho sem mandar mensagem. É legal falar Cris primeiro, que é tipo Bond, James Bond, né? Com esse nome, Cris. Cris o quê? Crisóstomo. Crisóstomo. Ela passou um tempinho sem mandar mensagem. E aí eu, moça? E aí ela, que roupa tu tava ontem? Que ia confirmar se era eu, né? Aí eu falei e começamos a falar. Rapaz, foi engraçado demais. E o pior é que moramos um ano juntos após Caramba. 4 meses de namoro. Isso mesmo. Agora, essa vale a entonação. Isso mesmo. Namoramos é 4 meses. E os acontecimentos aleatórios da vida nos levaram a morar juntos. Ficamos um tempo e depois terminamos. Dá pra acreditar? Dá. Dá, eu achei legal até. Cara, o Crisóstomo, ele é um herói, cara, ele é muito desenrolado. É, ele é demais, cara. É. Eu achei delicioso ele esquecer que ele pôs um nome fácil nele, porque a vida da pessoa com nome difícil é a vida de soletrar, né? Porque o Beatriz, é, às vezes as pessoas perguntam se é com S ou com Z, mas meus dois sobrenomes são de... O Fioroto é só falar que é com dois T's e tal, mas o meu último sobrenome da família do meu pai, ele é bem complicado, eu nem uso e tal. E eu sou acostumada a ficar soletrando. Que nem no Luciano Huck, mas eu não ganho dinheiro. Então eu entendo ele. A gente também te entende, Bia Crisóstomo. Obrigada por revelar meu verdadeiro sobrenome. Agradeço ao tempo de todos e até uma próxima, pois eu tenho outras histórias de outros temas só esperando pra serem contados. Cara, mande, pelo amor de Deus. É, manda escrito assim, que foi muito legal. Manda aí, Crisóstomo. Comecei o meu podcast recentemente, voltado a receber pessoas pra falarmos sobre as mazelas da vida de uma forma leve e engraçada, contar e comentar sobre as furadas da vida dando risada. O Mundo Contra Eu é o nome e seria muito importante se vocês lessem meu e-mail. Tá lido e tá feito jabá. Cara, merecido, vai. É, totalmente. Lá eu conto essa história pra minha irmã, que tem uma risada única e faz com que fique ainda melhor. Eu acredito. Cris, você é perfeito. Sabe o que vai fazer ficar ainda melhor? Você conferir o DVD ao vivo em Salvador 2016 do Tyrone Cigano. Cara, o Tyrone... Eu não quero abrir se for o Tyrone que não é do Backyard. Não, mas eles se parecem. Mas é, o Tyrone, ele manda bem, cara. Ele tem uma puta banda. Ele tá fazendo um show enorme no estádio, cara. Parece show da Taylor Swift, impressionante. Tyrone manda bem. Respeito total, Tyrone. Cara, e eu descobri muito recentemente, Guga, que você é muito swifteiro. Sério mesmo? Eu descobri no seu Instagram. É uma coisa que as pessoas sabem tanto sobre ele. É que eles se parecem. É uma coisa... Eu descobri no seu Instagram que você tava falando que ela é uma super compositora e tal. Ela é. Eu achei você muito swifter. Eu gostei, eu gosto dela. Sou super fã. Teve uma época que eu não gostei tanto dela, mas agora eu gosto dela de novo. A vida acontece e as coisas acontecem. Eu falo, as pessoas acham que eu tô de sacanagem, mas é verdade. A Taylor Swift é o Paul McCartney desse século. Você vai ver. E aí, terceira história. Quem lê? O Guga? Sou eu, né? Só sobrou eu. Então eu vou ler aqui a história Gamei em Você. Rafael, canta pra gente um trechinho de Gamei em Você. Eu não sei. Infelizmente, eu não sei. Senão eu cantaria com orgulho. Tô gamada em você pra valer. É essa a música? Não, mas Sandy Júnior tem uma versão do Grease que é Tô gamada em você. Eu acho que é Sandy Júnior. Entendi. Como diria a Laurinha Lero, se eu estiver errada, por favor, não me corrijam. É Tô gamada em você ou Tô ligado em você? É porque eu tô lembrando que o Sandy Júnior fazia comercial do Papa Tudo. Lembra que era a versão da Globo, da Telecena? E aí eles cantavam uma música que era Tô ligado em você. E agora é Papa Tudo da criança. Parabéns, Rafael. Obrigado. Você tava certo, Rafa. Eu tô ligado em você. Aí, demais. Mas pra essa versão, acho que a gente pode falar gamado. Ok. E papa tudo, né? Que grande lembrança. Tem mais alguma coisa a dizer sobre o papa tudo? Você pode resgatar 50% do valor depois de um ano. Eu amo publis atrasados, né? Clicando aqui no link do GugaCast, você tem um link especial. Para 1992. Olá, queridos Guga, Rafa, Beto e possível convidado. Olá. Posso falar mais uma coisa sobre o Papa Tudo? Ah, claro. Papa Tudo tinha um comercial que era o Tom Cavalcante. E aí perguntava alguma coisa, acho que se você pode trocar o seu Papa Tudo por outro, alguma coisa assim. Aí ele falava assim, e pode ir? É claro que pode. E virou um bordão na época. Quando as pessoas perguntavam alguma coisa assim, e pode ir? Aí você respondia, é claro que pode. Sei. E eu, obviamente, faço isso há 25 anos e ninguém mais sabe qual é a origem. Mas espera, Guga, pode continuar a história? É claro que pode. É. Excelente, parabéns. Vocês entendem rápido. Meu nome é... E a história que conto é passada em Koh Tao, Tailândia, em fevereiro de 2020. Era uma banda bem vagabunda, daquelas que olhamos com dó e coçamos a nuca. Mas eu gostei. Talvez porque já não estivesse muito sóbrio. Ou talvez porque eles tentavam tocar clássicos da música latina. Buena Vista Social Club, Mercedes Sosa, Manu Chao e Michel Teló. Excelente. Ou oh, If I Catch You, Oh My God, If I Catch You. E eu vou te falar uma coisa, eu já fui num show do Michel Teló. Rolê aleatório, uma amiga minha tinha ingresso e eu tinha tempo. E aí eu falei, porra, por que não? Eu fui na gravação do DVD Baile do Teló. E é extremamente bem produzido e o Michel Teló toca muito bem instrumentos. E foi uma noite curiosa. Mas eu me diverti, não foi ruim não. Eu achei maneiro, eu vi aqui o vídeo If I Catch You e eu não achei ridículo como eu achei que seria. Como é a Avril Lavigne cantando em português. Nossa. É bem legal, faz sentido. Vamos não falar sobre isso. Eu gostei que a Bia foi no show do Michel Teló e como uma produtora, a primeira coisa que ela disse é que o show é bem produzido. Ó, só vou te falar uma coisa, Bia. Você precisa ver o show do Tyrone Cigano, porque é animal. E mesmo com você falando todos esses detalhes, eu acho que talvez o do Tyrone Cigano vai te surpreender ainda assim. Perfeito. Tyrone, cara. Cigano. Não só Tyrone, como também Cigano. Ok, continuando aqui. Os tailandeses e europeus ficavam olhando a gente dançar, talvez imaginando que em algum momento teria reggaeton. Não teve. Até que ela subiu ao palco. Vestidinho curto preto, deixando aparecer uma coxa maior que minha cintura, cabelos castanhos cacheados. Hola, como estão? Soy Luz, disse com um inconfundível acento argentino. Uau! Nossa, já tô aqui num clima, já! Peraí que eu vou até apagar a luz aqui, gente. Como cantava lindo, meus amigos. Ao menos assim me pareceu naquela noite. Talvez por efeito do álcool, talvez por efeito da luxúria. Ou talvez, quem sabe, ela de fato cantasse bem. Parei. Virei pra minha amiga brasileira e disse, parei, dá mais pra mim não. Ela fez um gesto de que não entendeu. Chonei, eu disse. Eu gosto do jeito que esse cara se comunica. Ela riu. Ela desceu do palco e a banda começou a tocar Lambada. Aquela do Chorando Se Foi, Quem Um Dia Só Me Fez Chorar. Secretei no ouvido da brasileira. Secretar não significa isso, tá? Mas a gente vai deixar passar. Mas depois você dá uma olhada, viu? É, obrigado. Que horrível, cara. Contei um segredo no ouvido da brasileira. Espera. Parça, eu não sei dançar lambada. Vamos fazer como se fosse forró. Mas não tem nada a ver, ela disse. Não importa, só me segue. Ó. Oh. E assim foi. Ela dançava bem demais. Rodamos passos de forró ao ritmo da lambada até acabar a canção. A próxima música foi uma salsa. E não perdi tempo em puxar Luz, a argentina, para dançar. Depois, Luz é um nome muito argentino, né? É, não, e assim, é lindíssimo, né? Você já imagina a pessoa mais linda do mundo. Eu só imagino a Gabriela Sabatini. Depois da música, um longo abraço, longuíssimo. Talvez uma, duas ou três músicas tenham se passado até que nos desvencilhamos. Alguma coisa ali estava para acontecer. No dia seguinte, ela me chamou para uma praia mais reservada. Deveria eu ler reservada como praticamente deserta e nudista. Caramba. Eu não pensaria nisso, mas ok. É, luz não perdeu tempo. Praia pequenina, areia branca, mar preguiçoso, sem nenhuma onda, sem turistas, sem locais. É assim que nasce sextape, meu filho. Apenas três carecas balangueando seus respectivos perus com suas respectivas esposas de topless. E é assim que morre uma sextape. Obrigado pela imagem. Também eu, ainda que sem careca e sem esposa, permiti balanguear o meu peru, uma vez que Luz já estava de topless. Balanguear coisas. Não foi preciso muita conversa, o clima estava pronto. Fomos pro mar. Coloquei ela sobre minhas pernas e ficamos nos olhando. Isso mesmo. Só olhando. Desculpe se isso pode parecer anticlimático, mas foi assim. Não parece tântrico. É. Não parece anticlimático. Frente a frente, pontinha do nariz com pontinha do nariz. Sem falas, sem movimentos de vai e vem. Só se olhando e respirando fundo, sentados na areia de dentro do mar. Porra, pelado na areia, aí quebrou o clima, hein? É. Não achei mais tão sensual assim, não. Mas vamos lá. Sua inspiração durava a eternidade e a expiração era acompanhada de um sopro hipnotizante. É, foi bem tântrico mesmo. É. Foi. Neste fluxo, ficamos durante uma hora e meia. Caralho! E as pessoas da praia não dormiu? Passando e olhando, né? É. E o protetor solar, sei lá, cara. Uma hora e meia. Ai, gente. Que isso, descama até o couro cabeludo, depois parece que tem caspa, é péssimo. Na Tailândia ainda. Depois de 5 minutos, ele podia falar, vamos tomar uma cerveja, né? O sol começou a se pôr. Nos interrogou se por lá permaneceríamos, mas nós o ignoramos. Ele se pôs por trás das montanhas e continuamos lá, no mar sem ondas, nariz com nariz. Com essa Argentina em Koh Phangan, é assim que fala, Rafael? Você que já esteve na Tailândia? Se eu estivesse na Tailândia, eu ia falar Koh Phangan. Koh Phangan. É. Com essa Argentina em Koh Phangan, aprendi a beleza do Tantra. Olha aí, Bia. Ai, que lindo. Tirando a parte da areia com você pelado, bonito. Antes disso, a coisa pra mim era mais fogo, mais incendiária. Ou como ela dizia, mais porn. Ou então, como diz o cancioneiro nacional, mais sequência de toma-toma, sequência de vácuo-vácuo. É vapo-vapo. É. Escreveu errado. Inclusive, tem a versão da quarentena, que é sequência de tô com fome, sequência de ai que saco. O fluxo aquático de Luz é diferente. Eu espero que ele não esteja falando dela fazendo xixi. É profano e divino ao mesmo tempo. Mais lento, porém não menos intenso. Mais pra dança do que pra sexo. Toque, respiração, abraços longos. Das 10 da noite às 4 da manhã. 6 horas sem parar. Sem tédio, sem Viagra, sem cansaço. Só rodando. É, rodando parece muito mais... Tá, até aqui parecia, mas rodando parece muito complicado. Tipo um boi no rodeio, assim. É, não, mas eu senti uma coisa mais, assim, dele se rodeando, sabe? Meio... Sei. Ritual. É, isso, é, uma coisa meio... Tô mexendo meu ombro falando uma coisa meio... Aí eu mexo meu ombro, assim. É. Parafraseando Chico, nunca soube antes dela que o amor vai longe, assim. Caraca! Passada uma semana, Luz iria cantar de novo com a banda dos clássicos latinos. Mas não queria. O dono da banda lhe incomodava demais. Queria afinação a todo custo, não por amor à música, e sim para manter sua aura de ego e poder sobre os outros integrantes da banda. Se maquiou toda, estava belíssima, mas se dizia aborrecida, sem clima para cantar. Seria legal se ela fosse pro mar e virasse uma sereia? Não teria tudo a ver? É... Eu estou pronto para esse final. E é por isso que ela não transava com ele, porque ela era metade peixe. Vai, eu tô curiosa. Ficamos os dois sentados na porta da discoteca. Estás certa disso, Luz? Tem certeza que não quer cantar? Disse que não. Olha, cara, atitude de sereia animal. Pois bem, pegamos a moto e partimos sem rumo. Encontramos um longo pier. Olha, sereia. Encontramos um longo pier. A lua cheia iluminava o bater das ondas contra as pedras. E aí ela fala assim, dirige a moto no pier até o mar. A cor que a lua produz na água do mar é algo indescritível, meus amigos. Filosofamos por horas, até que ela disse, sabe quando eu me encantei por você? Quando? Quando te vi dançando lambada com a brasileira. Ué, foi, mas isso estava muito claro aqui. Mas ele dançou forró, ele não sabia dançar lambada, ele só fez. Foi uma lambada diferente. Foi um forró sincopado. Dei uma leve gargalhada em pensamento. Debaixo das estrelas, sem que ninguém lhe julgasse a afinação, Lu segurou na minha mão e começou a cantar. E me levou para o fundo do mar. Não, brincadeira. Ai, que tudo! Eu amei essa história. Que demais. Prólogo. Estou viajando o mundo e, por inspiração de vocês, criei meu próprio podcast só com histórias de viagem como essa. No Spotify está como Siga o Som. Cara, teve jabá esse programa, hein? É. Fica aí o meu jabá honesto. Continuem com um excelente trabalho. Amo vocês. Nós também te amamos, Michel Teló, que foi levado pela sereia. Cara, isso foi... Continue sereiando no fundo do mar. Sei lá, tô sentindo cheiro de incenso aqui, de repente. Sal. É, meia luz, assim. Pele queimada de sol. Eu tô imaginando ela... Peru balangando, não. Isso. Perus balangueando. Balangueando. Cara, amei, maravilhoso. Achei super inspirador pra esse dia dos namorados. Pra tentar coisas diferentes. É isso. Leve seu namorado para o fundo do mar. E faça um podcast. Não era bem isso, mas tá bom. Obrigado por ouvir mais esse episódio do GugaCast. Se você curtiu, se for divertido, se você é uma sereia que está levando um homem para o fundo do mar, recomenda ele para outras pessoas. O GugaCast, não um homem no fundo do mar. Dá 5 estrelas pra gente lá na Apple, dá follow no Spotify, mesmo que você não ouça sempre por lá. Essas recomendações ajudam demais a gente aqui. Obrigado a todo mundo que mandou histórias, todos os humanos e sereias. Todas são lidas e a gente ainda pode usar as outras em outros programas no futuro. Ficha técnica do episódio, produção Guga Mafra, apresentação Guga Mafra, Rafael Mafra e Beatriz Fiorotto. Uhul. Pauta do Rafael Mafra, assistência de produção e documentação Beto Aragão, edição do Beto Aragão. Você pode saber mais sobre esses e outros episódios e todas as vezes que a gente falou sobre sereias em wiki.gugacast.com. Temos perguntas do Instagram para responder dessa vez, é isso? É isso aí. Bia, você tem perguntas? Tenho! Eu postei uma foto com a minha gatinha, que é pra chamar, né? E meus gatos, pra quem não sabe, chamam Barilanches. Eu lembro. O Denis Oveider perguntou, Barilanches estão livres ou estão respeitando as medidas de restrição? Queria dizer que meus gatos não passeiam e existem casos de Covid-19 em felinos, grandes e pequenos. Então, aqui em casa, o cuidado é triplicado. Boa. Outros Barilanches, por outro lado, estão abertos. Por delivery ou take-out. Por delivery ou take-out, pode. Aí tem uma outra pergunta aqui, que é... Qual é a receita que vocês mais estão fazendo na quarentena? Posso responder essa primeiro? Pode. Ah, essa foi da Andrea Arcanjo. Como a gente tem muito tempo, né, livre, a gente resolveu experimentar as técnicas sous vide. Então, a gente tá... Porra, que animal! É, a gente tá há 36 horas fazendo um brisket. E um brisket é um pedaço de carne, né? Nossa, mas ele vai ficar todo malemolente. É, mas é tipo ter um aquário de carne. É uma caixa de vidro que fica com um negocinho assim, fazendo barulhinho assim. Que é um circulador, igual de aquário. E com uma carne lá dentro. Então eu tava pensando da próxima vez fazer um peixe, sabe? Um peixe inteiro. Nossa, que delícia. Tem que fazer peixe no sal. Tem que fazer peixe no sal. Tá ligado quando você faz as coisas no sal? Uh-huh. Ah, isso foi uma piada. Nossa, eu não pedi. Eu tava aqui só pensando. Ok. Ok. Ai, meu Deus do céu. Essa vergonha só aqui nos pós-créditos do GugaCast. Bia, qual a receita que você tá fazendo mais? Cara, aqui eu tô fazendo mais muita comida do dia a dia, né? Arroz, feijão, bastante frango, a gente faz muita tapioca, muita crepioca. Mas eu comprei agora feijão rosinha. Ok. E aí eu tô animada pra fazer feijão rosinha. Mas o que eu mais faço são essas comidas triviais de dia a dia mesmo. Depois põe uma foto do feijão rosa no seu Instagram. Eu vou pôr. Rafael, o que você tá fazendo de comida? Cara, eu não sei cozinhar, então eu só faço café, ovo mexido e pão na chapa. Tá bom pra mim. Pô, é bom. É o suficiente pra mim. Eu poderia viver assim. Sim, claro. Quanto isso, eu assisti Frozen 2 esses dias e eu achei bem ruim. Vocês assistiram? Não. Bom, o meu resumo de Frozen 2 é que ele é uma mistura de Brumas de Avalon com Anna Heiss e Trovão. Agora eu fiquei interessado. Gente, mas assim, todas as partes que eu mais dei risada, que eu dei muita risada, era quando o Olaf, ele resumia as coisas que tinham acontecido antes. Porque pra mim eu poderia ter visto só isso. Não, e tem o clipe romântico do príncipe lá do... Ah, é verdade. Ah, cara. Mas eu achei que total não chega aos pés do primeiro. É, não chega não. Rafael, você tem perguntas? Tem uma pergunta ótima aqui do Gustavo Lopes, 535. Qual é a melhor série dos anos 90? Dos anos 90, acho que Friends. Seinfeld, né? Ah, eu não cara, curto com Seinfeld. Com certeza é Anos Incríveis. Mas Anos Incríveis a gente pode considerar que é dos anos 80 e você não precisa fazer essa comparação. Mas eu quero fazer essa comparação porque é a melhor série de todos os tempos e ela rolou na época dos anos 90. Ok, tudo bem. Ah, tem Will & Grace, que começou no final dos anos 90 e é demais também. E ninguém no mundo consideraria essa a melhor série, nem mesmo Will e nem mesmo a Grace. Mas eu adoro. Ou então a gente pode falar uma assim, tipo, que ninguém assistiu, Third Rock from the Sun. Já sei. Fresh Prince of Bel-Air, Um Maluco no Pedaço. Boa. Eu tenho uma melhor, Alf. Alf chegou nos anos 90? É mais anos 90 do que 80. Puxa. Alf é muito melhor. E o filme Alf, Projeto Alf, feito depois, no final dos anos 90. E o desenho animado do Alf, que se passava em Melmac. Sim, também. Uma vez eu fiz uma piada sobre Melmac com um amigo, e só um amigo meu entendeu, que foi o meu amigo Heitor. Obrigada, Heitor. Um beijo. Como eu disse, Bia, onde você estava na nossa infância? Não responde. Peraí que eu tenho mais uma que eu acho que o Rafa vai mandar muito. Vamos lá. A Renata Kuzma me perguntou, se um gato fosse verde, qual seria o nome perfeito pra ele? Melmac. Melmac é bom. Mas Melmac é tipo, é dar um nome pra uma pessoa de canibal. Não sei se... Por quê? Ué, porque os melmaquianos comem gatos. Cara, Bia, onde você esteve durante toda a nossa infância? É verdade, cara, que genial. Parabéns, Bia. Você subiu mais ainda no meu conceito pelo seu conhecimento do Alphaverse. Mas eu achei que... Isso era óbvio. Isso era óbvio. Eu achei super óbvio. É porque eu achei que essa pergunta ia ser o máximo, porque você tem a matéria escura, né? E eu falei, porra, um gato verde, ele super vai, mas aí você pôs o nome, um nome traumático no gato, Rafa, é por mesmo. Quê? É verdade, que erro meu. Mas parabéns pra você, Bia. A gente podia chamar ele de Bandeira. Eu chamaria um gato verde de coentro. Boa também. Boa. Coentro é muito bom. É isso? É isso. Até a próxima, então? Até aí. Muito bem. Feliz Dia dos Namorados. Adeus. Adeus. Parasol.